estar sofrendo. Tanta coisa estou querendo e não consigo. Onde estão meus amigos? E são nestes maus momentos que a angústia e os sofrimentos me perturbam mais. Eu preciso de paz. Sem Cristo é coisa de